Nosso tema de hoje é a qualidade da prece. Todo mundo sabe o que é prece, né? Oração, rezar. E nada mais é do que uma invocação. É quando nós pedimos alguma coisa, não só pedimos, né? Mas normalmente tem um caráter muito forte os pedidos. É quando nós nos comunicamos mentalmente com outro ser. Normalmente fazemos as nossas orações voltadas para os nossos santos, que nós temos devoção, Jesus, que nós temos a representação dele em tantos lugares, ou mesmo uma representação mental que nós aprendemos quando pequenos, né, quando crianças, ou Deus, que daí já é uma forma um pouco mais vaga, mas no sentido de também sentir ele dentro de nós. Então, essa comunicação, e eu disse mental, é importante essa palavra, porque no próprio texto, da onde é comentado sobre isso, tem uma explicação de Jesus para os apóstolos, quando ele diz que as nossas preces, elas devem ser feitas, às vezes, no silêncio, no recolhimento, entre nós e o Pai. Porque muitas vezes, ele usou o exemplo daqueles daquele tempo que faziam as preces para que todos pudessem ver, com muitas palavras, com muitos argumentos, com muita exposição. Eram muitas vezes palavras soltas, da boca para fora, como se diz. Não havia o intercâmbio, a ligação. Ou a gente pode até tentar falar depois o tipo de ligação, né? Porque nós nos ligamos sempre a alguém. A questão é saber com quem. Mas nós podemos fazer as nossas preces, e aí entra a qualidade delas, basicamente de três formas. Os pedidos, que a gente se acostumou tanto a fazer, pedir alguma coisa. Então, eu disse que nós nos acostumamos, desde pequeno nós pedimos, é para passar de ano, é para ganhar alguma coisa que a gente quer. Enfim, são os mais diversos exemplos. Tem a prece de agradecimento, quando nós percebemos um pouco do que nós recebemos e a gente agradece a Deus, normalmente pelas coisas que nos são satisfatórias. Não conseguimos ainda agradecer pelas coisas que não são ao nosso agrado. E a terceira situação seria a glorificação. Então, quando nós lemos o próprio Jesus na forma como ele se dirigia a Deus, era uma glorificação. Outros exemplos que passaram e que existem relatos também exaltavam a Deus. Nós podemos fazer essas preces por nós mesmos ou pelos outros. Inclusive entre encarnados e desencarnados e entre desencarnados. Também não tem nenhuma novidade aí, né? Nós temos aquela caixinha de radiações ali atrás, que a gente lembra às vezes. Coloca o nome ali de quem tu tem às vezes uma afeição e sabe que essa pessoa não está bem, bota o nome dela ali. É uma prece, é uma energização canalizada, uma irradiação, como se diz. Mas não é só das pessoas encarnadas, desencarnados também. Então, tem alguém que eu conheço, parente ou não, desencarnou, pede por ela. Tem mais força do que a minha vontade, de repente, colocar ali. Nós sabemos que o conjunto, canalizando a energia na mesma direção, ela potencializa. Porque como é que as coisas acontecem? Os nossos antepassados, nós pelo menos não temos muito esse hábito, né? Se reuniam para fazer as novenas. Então, várias pessoas rezando o terço, muitas vezes numa decoração, mas enfim, a intenção é o principal, buscando alguma coisa, uma melhora de alguém, de si próprio, quando tinha alguém na comunidade doente. É um hábito. Então ganha força quando nós estamos com o pensamento junto de uma mesma situação. É por isso que os passes também se baseiam muito nisso, né? porque é a questão física e espiritual canalizada de um grupo atuando com uma energia. E a prece entra muito nesse sentido. Mas existe uma questão que talvez alguém já tenha se feito. Para que rezar, para que pedir alguma coisa a Deus, se Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele nos conhece, Ele sabe do que nós precisamos? Então, vamos dizer assim, o materialista, ele se pega nesse detalhe. Mas por que eu vou fazer isso se Ele não vai mudar o curso da lei para me atender? Realmente, a lei é única. Mas imagina, naquela situação que eu exemplifiquei ali no início, muito rapidamente, de rezar para passar de ano. Bom, eu posso receber auxílio espiritual se eu me esforço para isso, não só através da oração, mas estudando. Então, eu junto a minha parte com o auxílio que eu posso receber. Quando eu estou doente, a gente busca o quê? Medicamento para restabelecer a nossa saúde. Se não, para que nós faríamos isso se tudo está determinado? Então, a questão do determinismo, ela deve ser um pouco entendida para que a gente tenha a racionalidade do que a gente faz. Tem coisas que nós não temos como mudar. Quando alguém próximo de mim desencarna, eu sofro e isso não pode ser mudado. Mesmo que eu faça várias preces para que não aconteça. É um fato, é uma necessidade que eu não compreendo porque não sei do todo. Mas existem várias outras coisas que podem sim ser evitadas e transformadas por nós, e a prece é um auxílio muito forte, porque ela atrai para nós o concurso dos bons espíritos. Obviamente, quando aquilo que eu estou pedindo é algo que mereça esse concurso. Porque senão, por que que os santos que nós rezamos viriam ao nosso auxílio? Quando nós pedimos coisas que são merecedoras, eles tentam nos auxiliar. Quando eles percebem que são meramente materiais, não precisamos. Temos que talvez aprender aquilo que nós temos que solicitar. Mas, quando nós vamos aprendendo cada vez mais através do próprio exercício de viver, né? Nós vamos tendo vários exemplos no decorrer da nossa vida e vamos experimentando diversas situações. Então, algumas pessoas, quando as coisas acontecem de uma forma que não é aquela que elas desejam, isso acontece com todos nós, coisas que não são aquelas que nós desejamos, muitas vezes se revoltam. Puxa, onde está Deus? Por que que Ele deixou que acontecesse isso comigo, se eu sou alguém bom? Então, a mecânica das coisas parece que às vezes não é compreendida, mas nos falta é o entendimento realmente, para poder analisar com amplitude todo o fato. Queremos, ao nosso entendimento, ao nosso prazer, que as coisas sejam como nós queremos. E sabemos, muitas vezes, vários de vocês são pais e mães, que a ausência da disciplina, do caminho, ele é mais prejudicial do que o não, a negação naquele momento. Não abrir mão de alguma coisa que aquele quer, mas que ele não está preparado para isso. Então, a nossa relação com Deus é muito mais forte do que essa relação de pai e filho, que ele sabe bem melhor do que nós pais o que os filhos precisam. Então, o nosso entendimento é que precisa ser cada vez mais maturado, cada vez mais, enfim, preenchido de compreensão e de fatos para nos balizar. Quem desejar saber um pouco mais, tem muita coisa que fala aqui, inclusive tem um capítulo só de preces, né? Capítulo 27, cujo título é Pedi e obtereis, ajuda-te e o céu te ajudará, a gente poderia dizer. Então, a prece é o nosso recurso mais poderoso, inclusive para que nós possamos nos sentir mais leves, mais calmos, mais propensos a realizar aquilo que nós estamos buscando. Porque senão, se nós não tivermos um canal, a gente sabe o que pode acontecer.